Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. Propaganda, aeromoças e ternura no cartaz. Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz. Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado, é somente requentar. Somente requentar e usar o que é made, made, made, made in Brasil. Vamos voltar a porque é made, made, made in Brasil. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. A revista Moralista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado, é somente folhear e usar. É somente folhear e usar. Yeah.